transportou, levando pesada cruz. E morrendo lá pra o mortal deixou um fanal de gloriosa luz. Pela cruz ao céu irei, pela cruz eu seguirei, para o lar de paz e eterno amor. Pela cruz ao céu irei. Só na cruz a alma sedenta achará a fonte de inspiração. E ali o fardo de dor cairá, no Calvário a salvação. Pela cruz ao céu irei, pela cruz eu seguirei, para o lar de paz e eterno amor. Pela cruz irei à mansão celestial, o rumo marcado está. Em minha vida obscura será o fanal, em sua luz minha alma irá. Pela cruz